nós iremos evangelizar mais e mais. Ligue 0-41-84-0109-09, dígito 1. Nos ajude na evangelização. Que Deus os abençoe. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Irmãs da Hora da Misericórdia, que a paz do Senhor esteja com você. Nesse domingo, dia muito especial, especial porque é domingo, por si só já é suficiente. Porque todo domingo, eu tenho falado, insisto que você entenda, todo domingo é uma outra Páscoa que celebramos. Filhos queridos, é especial também porque hoje é dia da misericórdia. Hoje é dia de Jesus misericordioso. Então diga comigo, Jesus, eu confio na vossa misericórdia. Escute o que foi deixado na plataforma nessa Hora da Misericórdia. Meu nome é Elizabeth. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Padre, eu comecei a fazer uma santa novena, mas infelizmente não pude ir até o fim. Estava desempregada e pedia não por mim, mas por outras pessoas. Não lembrei de mim no meu desemprego, mas de outras pessoas. E pensei comigo no segundo dia da novena. Como posso fazer uma novena se não fiz as pazes com meu pai? 10 anos sem a comunhão. Confessei-me e comecei, Jesus, no terceiro dia a fazer a santa novena. Depois de comungar, no terceiro dia, a graça não veio para quem eu pedi. E sim, Deus me agraciou por não pensar em mim, mas sim em pensar no meu próximo e pela santa comunhão, pelas santas orações, trouxe-me um emprego. Depois de 15 dias trabalhando no emprego, veio um chamado para um outro, mais próximo da minha casa, o qual eu aceitei de bom coração e vi que era obra das mãos de Deus. Continuo comungando e pedindo a Deus pelo meu trabalho, que é fruto do amor e da misericórdia de Deus. Estou muito, mas muito feliz e peço a todos os meus irmãos que estavam afastados como eu da Santa Comunhão, não virem as costas para Deus na comunhão. Ó Santa e milagrosa Comunhão. Amém! Que coisa mais linda! Um abraço ao povo do Rio de Janeiro. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. A palavra do Senhor, quando chegou, misericórdia divina, desinstalou meu clamamos coração, que rios de misericórdia recaiam sobre ao nós. Chegar, desafiou-me a exigir O texto de hoje, João 20, 19 a 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor Jesus. Disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes ficarão retidos. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos doze, não estava quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em sua mão, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontraram-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meio, o meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os que creram e creem sem ver. Crer no ressuscitado é um desafio para todos nós. Quem viu o Senhor anunciou que Ele está vivo. O tempo que vivemos é um tempo de catequese, um tempo de experimentar a força da sua ressurreição. Senhor, dai-nos esta graça de ver pela fé e crer sem tocar. Hoje é o domingo da misericórdia. Por isso convido você comigo a dizer: eu creio na misericórdia divina. Jesus, eu confio em vós, eu confio na vossa misericórdia. Jesus misericordioso, olhai para mim. Jesus misericordioso, ressuscitado. Jesus misericordioso, que rios de misericórdia recaiam sobre nós. Desse lado aberto, Senhor, clamamos. Nós clamamos, Senhor. E nesse momento eu quero chamar todos aqueles que estão me acompanhando em casa, os nossos internautas. Por favor, Jesus, ajuda-me. Jesus, misericordioso. Eu confio em vós, diga forte. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida, escute. Sua benção, Padre Reginaldo Manzotti. Eu tive derrame, perdi a perna, perdi o braço, perdi a fala. Com a novena do Sagrado Coração de Jesus, os médicos tinham falado que eu ia ficar 2 anos sem falar e sem poder, fazendo fisioterapia e fono. No 8º dia, eu voltei a falar. Eu voltei a andar. Brinca com Deus. E hoje levo uma vida normal, graças ao Sagrado Coração de Jesus. Amém. Recebi hoje o seu evangelizar se preciso. Sou mais uma sócia e creio no Senhor, que Deus é poderoso, e quem crê no Deus impossível, tudo consegue. Muito obrigado. Mariângela Martins Matias, de Pato Branco, Padre Reginaldo, sua bênção. Amém. Deus seja louvado. Filhos queridos, vamos juntos pedir a bênção de Deus pela misericórdia do Senhor. Senhor Deus, abençoai e derramai graças e bênçãos do céu sobre aqueles que mais precisam. Abençoai e santificai e derramai graças e bênçãos do céu. Abençoai, Jesus misericordioso, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, santificai, misericordioso Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.